vez, e quem sabe canta. Se arrependeu depois que me perdeu e hoje chora, só chora. Ei, paixão, Léo Ferreira, ADSC, Academia de Dança de Salão de Camaçari. Alô, Carlei, tamo junto. Um dia vou cansar, insistindo nessa relação, joga tudo pro ar. Se hoje estou chorando por causa de você, não se esqueça que o mundo dá voltas e na sua porta eu não vou. Tamo junto, JR estourado. Só chora. Te arrependeu depois que me perdeu. Só liga esta lembranças no celular. Gato e Rose estourado. E mas eu não tô entendendo por que veio aqui dizendo que faria tudo por mim, que o grande amor da sua vida sou eu. Movia montanhas e dava o céu. Que pena, entenda, o jogo mudou. Agora é sua vez de sentir essa dor. Tamo junto, meu irmão. Me chame no zap.